Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cura um paralítico. Textos: Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. E Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Tendo entrado numa barca, Jesus atravessou para outra margem e chegou a Cafarnaum. Ao saberem que ele estava em casa, muitos chegaram até ali, a ponto de já não haver lugar nem junto à porta. Enquanto lhes dirigia a palavra, trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens, os quais, não podendo chegar até Jesus, por causa da grande multidão, destelharam a casa bem por cima do Divino Mestre, e pela abertura arriaram a camilha em que jazia o paralítico. À vista da grande fé que eles possuíam, disse Jesus ao enfermo: homem, perdoados são os teus pecados. Então, alguns escribas, que aí estavam sentados, pensaram consigo mesmos: afinal, por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão Deus somente? Mas Jesus, conhecendo de imediato em seu espírito os pensamentos deles, lhes perguntou: que estás vós a pensar aí em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados? Ou então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho de Deus tem o poder de perdoar pecados sobre a terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, tomou o leito e retirou-se à vista de todos, os quais, estupefatos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Thank you. Meus amigos e meus irmãos, o primeiro ponto a destacarmos aqui, isto é uma explicação resumida, foi a paciência, a pertinácia dos amigos desse irmão paralítico de Cafarnaum. Não podendo entrar porque havia muito povo, aqui o evangelho conta, não haver lugar nem junto à porta. Tantos do povo chegaram até ali, afluíram ali. Não podendo entrar pela porta, eles entraram pelo telhado. Já imaginaram que trabalho? Assim temos que ser nós, todos, legionários da boa vontade de Deus, todas as criaturas terrenas pertinazes no bem. Aliás, Confúcio, Mutatis Mutandis, ele afirma o seguinte: não basta ser persistente ao homem. Ao homem compete ser persistente nas coisas sérias. E há uma outra passagem aqui do grande Carlyle que eu gostaria de ler para vocês. É um caso bastante conhecido que revela todo o valor da perseverança. Perseverança, que é uma qualidade destacada por Jesus no Apocalipse, o livro mais importante da atualidade mundial, como Zarur dizia, o Evangelho moderno, porque Evangelho quer dizer boa nova. E não há notícia melhor do que esta: Jesus vem com poder e grande glória, como revela o Apocalipse. Logo ali no versículo 7, do capítulo 1, Apocalipse quer dizer revelação. Você já sabe, né? Não sei porque tanto pavor com Apocalipse. Só podem ficar apavorados os que estão com a consciência pesada. Mas dá tempo para limpar a consciência. Há sempre oportunidade, bem que há um limite no prazo. E aqueles que não merecerem estar aqui terão que reencarnar em planetas mais atrasados, e vão criar nesses planetas uma lenda semelhante à surgida na Terra a respeito de Adão e Eva e o paraíso perdido. Vocês sabem que grande parte da população terrena, os maiores da espiritualidade explicaram, inclusive Emmanuel, a maior parte da humanidade vem expulsa de um orbe, um planeta que guarda muitas semelhanças com a Terra, que chegou a um ponto de evolução em que está a Terra, e multidões de espíritos não quiseram adaptar-se ao progresso moral e espiritual dos demais. Espíritos encarnados e desencarnados. Por exemplo, a Terra tem 22 bilhões de espíritos. Uma parte na Terra, outra no espaço. Então essas almas impenitentes foram expulsas daquele planeta que gira lá longe, em torno da estrela Capela, na constelação de Cocheiro. Ora, aquilo para eles era o paraíso. Chegando ao planeta Terra, numa época em que o homem vivia a fase primata, já imaginaram vocês a diferença? Então aqueles espíritos sofredores, sofredores em razão da maldade, é que estavam presos, portanto mereceram a expulsão de um orbe mais adiantado, guardavam a lembrança espiritual no subconsciente de um lugar iluminado, mais belo. E nos seus corações doía aquela saudade de um paraíso perdido. Isto agora vai dar-se com parte da população do planeta Terra, que faz pouco caso da profecia, porque Jesus aconselha, no versículo 10º do capítulo 2º do Apocalipse, aos irmãos da igreja em Esmirna: "Sê fiel até a morte", aconselha a cada um deles, "e eu te darei a coroa da vida". Mas vamos aqui ao caso de Carlyle, em que vamos ver o valor da perseverança. Um incidente imprevisto destruiu o manuscrito do primeiro volume da história da Revolução Francesa de Carlyle. Ele havia emprestado o manuscrito a um literato vizinho para que o lesse. Infelizmente, o seu amigo esqueceu-o no chão de um aposento. Depois de algumas semanas, o historiador mandou pedir sua obra, pois o impressor tinha urgência dos originais. Após algumas buscas, descobriram que a empregada, encontrando o manuscrito no chão, julgou que se tratasse de papéis inúteis e os havia empregado para fazer fogo na cozinha e nas chaminés. William Walker Atkinson, que nos conta essa história, prossegue: "Foi esta informação que recebeu Carlyle. Imaginemos o seu estado de espírito. Não obstante, para ele, não havia outro remédio senão voltar resolutamente a escrever o livro, e como pensou, assim o fez. Não possuía nenhum rascunho e viu-se na necessidade de tirar de sua memória os fatos, as ideias e as expressões que há muito tempo havia deixado de lado. A composição do livro tinha sido um trabalho agradável na primeira vez. Voltar a escrevê-lo uma segunda constituiu indescritível pena e angústia mesmo. Perseverar e terminar aquela obra em tais circunstâncias apresenta-nos um caso de energia poucas vezes sobrepujado." Já dizia o velho Zarur: "Qualquer infeliz, lembro eu agora, pode mudar o seu destino com boa vontade." A falta de fé em si mesmo é consequência, amigos e irmãos, na maioria das vezes, de um fracasso ou de vários fracassos consecutivos, sem considerar-se que os fracassos quase sempre são produzidos por uma falta de reflexão, por um súbito desalento ou talvez por defeito de atividade, o que frequentemente é a causa principal. Aquilo que aos perseverantes é um simples contratempo passageiro, aos que carecem de confiança em si mesmos, parece um obstáculo invencível. E ao invés de redobrar os esforços, desistirão considerando impossível a tentativa, ou continuarão sem energia nem entusiasmo. Assim não agem os seguidores da religião de Deus. Eles sabem que derrota só derrota derrotado, que quando estamos com Deus, integrados no pensamento divino, até a adversidade torna-se o melhor momento para criar. E a pertinácia do velho historiador Carlyle, devemos esse trabalho maravilhoso, que é a história da Revolução Francesa. Bom, mas vocês viram, paciência e a pertinácia daqueles amigos do paralítico de Cafarnaum, Ah, que bom ter amigos assim, não é? Assim são os legionários da boa vontade de Deus. Porque essa pertinácia, essa dedicação, esse amor, provoca fatos como este. Em seguida, à vista da fé que eles possuíam, Jesus disse ao paralítico: homem, perdoados são os teus pecados. Então, vejam só, Jesus vai curar o paralítico, mas o sectarismo, o ódio, a invigilância, vai fazer com que alguns escribas que ali estavam sentados pensassem consigo mesmos. Eles nem se comoveram com a cura de um paralítico, nem se comoveram com o exemplo dos amigos. É isso, meu irmão. O perigo é o cético ou o religioso fanático, os extremos. São os perfeitos, os impecáveis. Quando Jesus, ao ser chamado de bom, disse: não me chameis de bom. Bom só há um, o Pai que está no céu, porque esse mundo é. É isso que nós conhecemos, mas não por muito tempo. Então vocês viram que os escribas começaram a pensar, mas Jesus leu-lhes o pensamento. Eles pensaram assim: por que fala dessa forma este homem? Ele blasfema? Quem pode perdoar pecados, se não Deus somente? É, Jesus deu-lhes o pensamento. Quanta gente hoje que não é Jesus, hein? Jesus é o supremo comandante do planeta Terra. Pode ler pensamento até nas feirinhas, nos circos do interior. Só que depois eles querem mostrar mais o que são, o que sabem, o que têm, ou o dom divino que receberam, a paranormalidade, a sensitividade, a mediunidade. Aí querem dar mais, num afã de mostrar poder, aí passa a mistificar e acabam perdendo o dom concedido por um poder superior para um bom uso. A humanidade também leva muitas vezes esses espíritos que vêm reencarnados, às vezes com dramas tremendos para sobreviver, e vem com mediunidade, ou paranormalidade, ou sensitividade, ou carisma, o que você quiser dizer. Começa a exigir demais, aí o camarada, até por medo, homem ou mulher, começa a inventar, e aí é a danação total. Mas Jesus leu os pensamentos daquelas almas empedernidas, descaridosas, não se comoveram com a cura do paralítico, nem com o esforço dos amigos, que abriram o telhado para entrar na casa, porque até as portas estavam tomadas de tanto povo. Eles não desistiram, como certas pessoas que querem o socorro espiritual, ou mesmo material, assim: ah, eu não vou ficar aqui todo o tempo, assim também não. E vão e perdem a oportunidade de se redimirem. Ou aqueles que querem ajudar, começam a ajudar muito bem, fogo de palha. Mas depois vem o sofrimento, nem Deus agrada a todos, aí desistem. Azar de quem faz assim. A sorte somos nós que a construímos. O azar também. Não existe sorte nem azar. Existe sim o resultado dos nossos atos. Não há um ato sequer que não tenha consequência. Portanto, Deus não pune a humanidade. A humanidade é que se pune a si mesma. Mas Jesus, conhecendo imediatamente em seu espírito os pensamentos deles, lhes perguntou: que estás a pensar aí em vossos corações? Porque Jesus também não era manso, como querem dizer alguns, como se fosse um desfibrado. Se fosse desfibrado, não teria aceitado aquela missão terrível, sacrificial, muito menos construir o planeta Terra, que é uma cruz que ele carrega até hoje e vai carregar não sabemos quanto tempo. E mesmo que o planeta evolua, a distância entre Jesus e nós é tão grande que mesmo mais evoluídos, a gente ainda vai cometer certos erros que vão ferir a sua sensibilidade divina. Nós somos a cruz que Jesus carrega. Cruz tão pesada que não há nenhum sirineu capaz de ajudá-lo nisso. Mas ele é o Cristo de Deus. Graças a Deus, senão estaríamos perdidos. O que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? É porque Jesus é o chefe do planeta, ele viu que o karma do homem tinha acabado. Perdoa os pecados do homem, porque aquele homem, a si mesmo, já houvera perdoado os seus pecados. Jesus diz que dá a cada um de acordo com as suas obras. Porque o homem vê tudo primeiro no caminho da religião, mesmo quando se afirma ateu. Tanto que as nações ateias construíram uma religião às avessas. Tinha um altar onde botavam Lênin, os seus líderes, e o Lênin era baixinho, eles faziam estátuas imensas de Lênin lá no presídio, para dar a Lênin, Deus me perdoe a blasfêmia, a estatura de um Deus. Deu no que deu, água de barrela. A construção na areia movediça da sabedoria humana tacanha dá nisso aí. E ele se levantou, o paralítico de Cafarnaum, tomou o leito e retirou-se à vista de todos, os quais, estupefatos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Tudo é possível àquele que crê. O que não é possível aos homens, para Deus, é sempre possível. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.